pegando gado, aqui deixo meu recado, sou ensino de vaqueiro. No sertão pegando gado, aqui deixo meu recado, sou ensino de vaqueiro. Quem me vê assim na rua não conhece o meu passado, mas sou um doutor do gado e conheço o meu roteiro, sou estilo de vaqueiro. Eu sou um doutor do gado e conheço o meu roteiro, sou estilo de vaqueiro. A saudade no meu peito me machuca toda hora, longe da vida ligado, recordando o passado no estilo de vaqueiro. Longe da vida ligado, recordando meu passado no estilo de vaqueiro. Estilo de vaqueiro, apaixonado pelo gado, boné, bota, chapéu de couro, cinto e fivela de ouro, mulherada e vaquejada. Estilo de vaqueiro, pega de boi e cavalcada, aboios de um bom vaqueiro, sou peão, sou estradeiro, sou estilo de vaqueiro. Oh, meu vaqueiro, oh, coisa penosa, tá no pois menino. Sou peão, sou bicho bravo e conheço meu roteiro. No sertão pegando gado, aqui deixo meu recado, sou estilo de vaqueiro. No sertão pegando gado, aqui deixo meu recado, sou estilo de vaqueiro. Oh, meu vaqueiro, Naldinho Guimarães, meu padrão, obrigado por esse presente.